Mas porquê é que uma desgraça nunca veio só? Stuart, as suas folhas da minha piscina deixam-me doente. E a sua presença deixa-me doente, saia! Oh, então! Já que está avariado, ao menos desse ao trabalho tapar a boca com a mão. Tio Albert, eu quero nadar. Qual é o problema? Não disseste que os tartolos era fácil de assustar? E é! Olha para ele, já está todo a tremer. Vá lá, eu só vou estar cá no fim de semana. E combinamos fazer coisas. Para de queixar. Eu quero fazer coisas. Para de queixar. Eu quero fazer coisas. Para de queixar. Não sei a quem é que ela sai. Afasta as suas folhas da minha piscina, ouviu? Ah. Finalmente paz e sossego. Pai! Foi sol de boca dura. Pai, ainda não estás vestido? O desfile de moda da Stella Fabiani é amanhã e prometeste que nós íamos ao centro comercial para comprar sapatos, maquiagem e ir à manicure. Pois foi, eu lembro-me, eu estava lá. Sim, anda lá, anda pai, vamos à festa. Oh, não é a festa do sótão. Desculpa, querida, mas eu não vou poder levar-vos. Eu estou muito pior do que o sofá do tio Earl quando ele acaba de chegar do treino de futebol. Aí está um pormenor que eu dispensava ouvir. Não faz mal, pai. Descansa. Tem calma. Eu vou pedir ao Jackson para nos levar. Não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não! Nem pensar, ah, isso não é possível. Eu e o Cooper hoje vamos ver um jogo do Dodger. E eu vou estrear a minha luva nova. Jackson... Eu e a Lily temos de tratar de coisas importantes. E tu vais ver jogos de beisebol quase todos os fins de semana. Isto é tão injusto. Sempre que tu não podes espaciá-la pela cidade, eu é que fico com esse presente. E perco jogos de beisebol, basquetebol, festas. Afinal, eu também tenho vida própria. E eu fico doente quando tu a arruinas. Eu estou mesmo doente, por isso não te queixes. Leva a tua irmã onde ela precisar. Eu dou-te bilhetes para ir aos outros jogos, está bem? Está bem. Bolas. O que é que eu vou fazer com a minha luva nova? Oh, já sei. Podes usá-la para limpar as lágrimas de crocodilo. Não dramatizes. Mas porquê é que eu olho sempre? Então, pai, como é que te sentes? Desculpa, querida, mas não vou poder levar-te ao desfile de moda tal como te tinha prometido. Oh, não faz mal, pai. Eu peço ao Jackson para nos... Não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não! E perco jogos de beisebol, basquetebol, eu também tenho vida própria. Jackson... Vá lá, para de queixar. Se não fosse eu, tu tinhas apanhado uma seca num jogo de beisebol de ontem. E eu ouvi dizer que uma das equipas nem sequer fez golo. Não se diz golo, Ana. É a mesma coisa. Uma seca. Pai, tu estás bestial. Está tudo a vir cá para fora. E por falar em ir para fora, talvez um pouco de ar fresco te fizesse bem. Podias levar a Amália ao desfile de moda? Não. Oh, vá lá! Não podes deixar que uma constipaçãozinha leve a melhor! Tu vais abandonar o teu filho quando ele mais precisa de ti? Sim. A Califórnia deu-te cabo da fibra, velhote! Eu nem acredito que estás a ser tão egoísta. O pai está doente e eu preciso de ajuda e tu não paras de te queixar. Não brinques. Se fosse contigo, tu fazias exatamente a mesma coisa. Não, sabes, Jackson, aí é que tu te enganas. Se eu tivesse a sorte de ter uma irmãzinha, alterava os meus planos quando ela precisasse de ajuda. E ia fazê-lo sem me lamentar, como se fosse um bebê. Olha, sabes, para ti é fácil falar, porque tu não tens nenhuma irmãzinha. Eu não tenho culpa, sempre quis ter uma. É, eu sempre quis um cão, mas tu saíste na rifa. Temos pena. Aji! O teu pai pegou-me aquela maldita constipação. Ontem eu era um modelo de saúde. E olha para mim agora. Até já comecei a emagrecer. Pode ser que no Natal já consiga ver os dedos dos pés. Olha, Júnior, a minha sobrinha está cá este fim de semana, mas agora estou muito doente para ficar com ela, por isso... Parabéns! Acabaste de ganhar uma miúda de 8 anos. Oh, isso aqui era bom. Tu ainda vais crescer mais ou vais ficar assim? Ouça bem. Bye-bye. Jackson, por favor, por favor. Estou a implorar-te. O que é que queres que eu faça? Que te peça de joelhos? Ouça, nem penso que vou passar o dia com este diabrete. Eu já tenho outro lá em cima que... Sempre quis ter uma irmãzinha. E tu és perfeita. Hey, Miley, eu tenho aqui uma prenda para ti. Eu não sei qual é o teu plano, nem me interessa. Ela que volta à hora de jantar. Se eu não abrir a porta, mete-a na casota do cão. Olha, toma 5 dólares. Só tens de ficar calada 2 minutos. Se me deres 10, fechamos negócio, anãozinho. Mas qual a prenda? Do que é que estás a falar? Está caladinha. Oh, quem é esta? Olá, querida, como é que te chamas? É Patty, a sobrinha do Donzig. E vai ser a tua irmãzinha por hoje. O quê? Ele está doente. Ela precisa de uma ama. E tu sempre quiseste ter uma irmãzinha, bem? Tará! Ainda tens 2 desejos. É só esfregar a lâmpada. O que é que ela tem? Ela é... tímida. Oh, tão fofinha. Desculpa, querida, mas não dá. Eu já tinha planos. E alguém já sabia desse facto? Oh, tu tens planos. Eu também tinha ontem e tive de abdicar por tua causa. Mas isso é muito diferente. Aquele desfile de moda acontece uma vez na vida. E o jogo de ontem também, topas? A verdade é que tu és demasiado egoísta para abdicar de um dia da tua vida por causa de uma pobre, doce e inocente criança, tal como eu faço sempre contigo. Isso não é verdade. Oh, não brinques. Tu não aguentavas passar um dia com ela. Ai, não? A fazer tudo o que ela quiser sem te queixares uma única vez? Queres apostar? Sim, quero. Vai uma aposta? Mas... tu sabes que eu tenho de ir ver o desfile de moda. Guarde! Medricas! Medrosa! Cobarde Medricas Medrosa! Está bem, pronto! Eu abdico do meu desfile de moda. Mas, quando eu ganhar, como vai acontecer, tu vais ter de me levar de carro aonde eu quiser, quando eu quiser, sem te queixares uma única vez para o resto da minha vida de não condutora. E se não ganhares? O que vai acontecer? Percebes? Nesse caso, fico livre. Tudo o que ela quiser, sem te queixar. Alinho. 3, 2, 1... Dá-me já uma sand ou começa a gritar. O quê? Tu enganaste-me, meu. Oh, será que já estou a ouvir uma queixa? Será que temos um vencedor? Não, nem penses. Eu não vou ceder. Eu vou aguentar o dia todo. Mas ao jantar, vou adorar ver-te ter de engolir um grande sapo gordo. Sabes o que eu gostava de ver? Tu a preparar-me uma deliciosa sandes. Agora fecha a boca e põe mãos à obra. A minha fome está a aumentar. Ok, ouve bem, miúda. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Com manteiga? Olha, Roxy, não precisas passar por cá. Eu já estou muito, muito melhor. Tens a certeza? É verdade. Para lhe dizer a verdade, eu até ia agora dar uma corridinha. Então porquê que estás deitado no sofá e de roupão? Como é que tu... Tu não podes mentir à Roxy. A Roxy sabe sempre tudo. Eu sou omnisciente, omnipresente e omnipotente. Vê-me dicionário, Campónio. É, eu agradeço a tua preocupação, mas o teu trabalho não é tomar conta de mim, é fazer de guarda-costas da Ana Montana. Isso é a febre a falar. Tu és como se fosses da família. Olha, deixa a tia Roxy tratar desses germes maléficos. Mas e se tu ficas doente? Ha! A Roxy não tem medo de germes. Os germes é que têm medo da Roxy. A primeira coisa que vamos fazer é pôr-te baixo do chuveiro, cozer esses bicharocos e abrir bem os teus poros. Além disso, tu tresandas, irmão. Deve ser o cheiro do pavor. Além disso, eu nem sequer consigo subir as escadas. É por isso que dá sempre jeito de ter 68 horas de treino como bombeira. Agora relaxa e aprecie a viagem. Põe-me no chão! Para! Porquê é que eu tenho a chave cá de casa? Como é que está a correr, Miley? Tens alguma queixa? Não! Pois de ela ter passado por cima de mim com a prancha de bodyboard e ter vomitado no caiaque, isto é bastante relaxante. Se não fossem as pulgas na areia, mas não me estou a queixar. Ainda bem! Ei, Patty, vamos ali comer um gelado? Yeah! Patty, já me posso levantar? Nem pensar. Quando eu voltar, quero tirar-te uma fotografia. E não te mexas. Tu ouviste-a? Não te mexas. Não te esqueças, Jackson. Eu vou ganhar esta aposta. Desde que não te mexas. Tenta não pensar nas pulgas da areia. Pois. Não estou a pensar. Não estou a pensar. Ah, estou a picar-me toda! E quanto tempo é que eu vou ter de ficar assim? Oh, irmão, ainda estás mal passado. O objetivo é que fiques mesmo muito bem passado. Olha que esta estava tão distraída a tratar de ti que me esqueci de almoçar. O que é que estás a fazer? Não gosto quando fica pegada à frigideira. Ou neste caso, ao homem. Eu não percebo. Porquê é que não deixas ficar a miúda em casa? E eu não percebo porque é que estás a comer com a cara. Não deixo a criança em casa porque vou ganhar a aposta. Olha para ela. Estou farta. Eu quero voltar para a casa do tio Albert. Queres ver? Eu vou ganhar esta aposta e ainda vou ao desfile de moda. A qualquer instante ela vai aproximar-se e dizer... Eu quero ir para casa. Yes! Não! Acabou-se o jogo. Faltou-me um bocadinho assim para perder, mas aguentei. Acabou-se. Ganhei. Perdeste. Eu sei. Agora roda para o desfile de moda. Ha, ha, ha, ha, ha. Oh, vou dar convencida. Olha, tu não podes ir já para casa. Aposto que queres fazer mais alguma coisa. Não queres um alce? Da famosa loja Mountain House. Aqui há uma loja Mountain House? Estás a brincar? É uma das maiores lojas do país. O meu irmão farta-se de lá ir e adora. Oliver, ela não está interessada em ir lá. Querida, tu não queres ir à Mountain House? Aquilo é só um monte de miúdos a gritar e a lutar por causa de um simples alce. Não te parece fantástico? E não te esqueças da linda canção. Monta, monta, monta um alce, vai montar um alce. Monta um alce, monta um alce, monta um alce, monta um alce, vai montar um alce. Oliver! Desculpa. Fica no ouvido. Patty, olha, tu não disseste que estavas cansada. Não preferes ir para casa descansar e ver televisão? Ou podes ir mais logo para casa a ver televisão com a companhia do teu novo amiguinho, o alcinho... Fofinho! Aposto que é isso que tu queres. Não, o que tu queres é ir para casa relaxar. Ah. Montar um alce. Para casa relaxar. Ah. Montar um alce. Eu acho que prefiro... Montar um alce. Ah. Brilhante do que eu pensava. Oh, o que é que foi? Dói-te a cabeça? Não. Estou a ver onde é que ficavam os chifres se eu fosse um alce. Visitantes novos para a clareira. Anda! Lily, eu não quero que me digas que o desfile de moda está um espanto. Está bem, então eu não te conto que a estrela modelo Lindsay Lohan torceu o tornozelo. Não é bestial? Porquê que é bestial? Porque eles disseram que se Ana Montana conseguisse chegar antes do final, podia ficar no seu lugar e vestir o modelo único da Stella Fabiani. Lily, eu não quero ouvir mais nada. Vou mandar-te uma fotografia. E também não quero ver o vestido. Oh, é deslumbrante! Porquê que me estás a fazer isto? Que beleza! Sabes, se eu fosse a ti, fazia qualquer coisa para vestir esse vestido. Essa preciosa obra de arte! Estás a ouvir? Desiste da aposta, desiste da aposta já! Não! Eu vou ganhar a aposta e aquele vestido. Diz à Stella que estou aí antes dela conseguir dizer montar um alce. O que é que a Stella Fabiani diria montar um alce? Diz-lhe que eu vou já para aí. Anda, Patty, vamos encher o alce. Bem-vindos ao montar um alce. Eu sou o alce mestre Mike. E depois, como a minha avó costuma dizer na ceia de Natal, vamos atacar o recheio. Espera, eu tenho uma pergunta. Não tens, não. Acabou de dizer que há mais de uma centena de alces diferentes. Sabe os nomes todos? É claro. Vais ter de aprender a dormir de olhos bem abertos. Yeah. Número 1. Alce Lee. Número 23. Alce Skywalker. Que a floresta esteja contigo. Porque ele é o alce. Pimba! Perfeito! Aqui está a pasta milagrosa da Roxy. Oh, sim, está no ponto. A pasta não pode estar nem muito quente nem muito fria. Tem de estar no ponto certo. Agora prepare-te. Parece estar deliciosa, Roxy, mas não tenho fome. Oh, querido, tu não vais comer a pasta. A pasta é que te vai comer. Oh, o que é que tu estás a fazer? Mas... Ei, a minha sinusite está a melhorar. Uhum. Já consigo respirar. Que cheiro horrível vem a ser este? É o cheiro da pasta. Número 49. Alce Anastácia. Alce Cinderela, esfrega o chão. Ué. Faltam 50. Tu podes desistir e ir ter com a Stella. Esquece, eu não vou desistir. Anda, Patty, já vimos o alce. Não saiam da manada. Eu não sou o Kenai, Tuca. Ela é perfeita. Ha! Precisa de mais enchimento. Ha! Não é só ela que está a precisar. Estás-te a queixar? Não, é claro que não. Oh, vá lá. Mais depressa, mais depressa. Liga, o alce está a ficar gigante. Oh, bolas, isto não desliga. O abuso de enchimento da loja dá direito à apreensão do alce. Oh, se eu não abusei do enchimento, estávamos só a ver. Vá lá tratar da bicharada. Espera, eu tenho uma pergunta. Não tens, não. Ai, tenho, pois. Eu estava a pensar. Qual é a grande diferença entre um alce e um caribu? É a minha pergunta preferida. Em primeiro lugar, o alce é maior. Muito, muito maior. Então o meu alce devia ser muito maior. O teu alce está ótimo. Mas ele disse... Não me interessa o que ele disse. Estou farta de te aturar. Já não aguento mais. Eu também tenho vida e não vou deixar que tu a arruines. Se é que é, ganhei. Tu explodiste. Não explodi nada. Agora é que explodi. Sabes... Quando imaginei a minha vitória, não pensei que fosse desta forma. Oh, ai sim, tem graça. Eu sempre imaginei as minhas calças arrebentarem e a ter de vestir um fato de alce. Não te esqueças, é emprestado. Levar-me a todo lado é assim tão mau como o que me fizeste passar hoje? Sim. Não. Mas às vezes eu sinto-me assim. Sabes qual é a parte que mais me incomoda? Não. Tu nem sequer pedes. Já esperas que eu faça. E nem sequer me agradeces. Tens razão. Pois não. Mas, como eu ganhei a aposta, já não vou ter de me preocupar mais com isso. Sim, tens razão. E Jackson, lamento todas as coisas que perdeste por minha causa. Obrigado. Agora é melhor irmos andando. Temos de deixar a Patty, ir para o desfile e sacar o tal vestido. O quê? Quando eu me ofereço é diferente. Assim faço as coisas porque quero e não por ser obrigado. Miley, não tens de fazer isso? Eu sei. Estou a fazer porque me apetece. E obrigada. De nada. Vá lá, Patty, vamos. Foi o melhor dia de sempre. Ainda bem que o tio Lauer fingiu estar doente. O quê? Ups. Bem que vocês apareceram. Ela vai ficar linda naquele vestido e vai poder ficar com ele. Se conseguir lá entrar. Porquê que haveria de não conseguir? Quando a deixei no camarim, ela estava com alguns problemas com o fecho éclair. O vestido não tem fecho éclair. Não estou a falar do vestido. Agora, com o modelo único e original do Céu Fabiani, a duvidar Ana Montana. Todos os alces vão usar este ano em Paris. Ah! Obrigado, Roxy. Já não me sentia tão bem há anos. O prazer foi todo meu, irmão. Ver-te em atividade é a minha melhor recompensa. Agora vou fazer uma corridinha, por isso, por favor, não te sintas na obrigação de esperar por mim. Está bem? Não fiques. Eu vou só arrumar as minhas tralhas. E desculpa lá os estragos. Nem o Inox consegue resistir à pasta da Roxy. Certeza que estás bem, pai? Não, eu estou péssimo, filho. Mas se não tirar aquela mulher daqui, ela vai tratar-me até à morte. Qual foi a parte que a Roxy ouve tudo que tu não percebeste? Vai já vestir o fato, irmão. Vou aquecer as minhas pedras no forno e colocá-las no teu peito. Oh, fazes mais um bocado daquela tua sopa caseira? Sopa? Qual sopa? Oh, o rapaz comeu a pasta, não foi? Aguenta, Jackson. Eu vou fazer uma pratada de antipasta. Que? Antipasta?